3268, 3258, autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 020. 4 mil pés, 3258, acá. 5218, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, se afirmar o 62. Está iniciando a redução, torre 14, 5218. Gol 1776, desce para 3 mil pés, reduz a velocidade 1709. 3 mil pés, 1709776. 1776 para 3 mil pés, altímetro no 020, reduz a velocidade 1709. 1709, 3 mil pés, 1020. 1776. Mantenha 2 mil pés, agora transferência para todos. Então, 3858, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 015, limite radial 300 de Salvador. É autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 020. Esquerda 015, para pela 3 limite, Salvador, descida para 4 mil pés, da 3 Negativo. 776, desça para 2 mil pés, altímetro 1020. Retoma navegação na proa de Duna, autorizada a final do procedimento LSX2. Duna 2000-1020, reportando estabilizado. Controle Salvador, seu Xené 6310, descida para 50, informação chave. Xené 6310, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro no 020. 060, perfil Mari, comigo 2063, 6310. Patango Mike com Mike, vai passar a posição Duna, completa a final ILSX8, torre 118, decimal 612. Quem é que vai chamar a torre? 126. Autorizado pouso, 5218. Patango Mike. Como 776 já iniciou a descida para 2 no pé? Afirmativo, descendo 2 no pé, Duna. Então, 3858, tráfego 2 horas 7 milhas, passando 3.700 pés para 2 mil pés, ponte 7378. Então, 3858, reduz a velocidade 1709, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 1070, já, 3858. Papatango, Romeu, Tango Golf, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 235, limite radial 270 de Salvador. 235 limite a 270 de Salvador, alerta gol. Então, 3858, resumo navegação na Proteduna, autorizada final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Boa noturna, autorizada X-Way, chame estabilizado, o chamé 6310, autorizado descido para o nível 050. 06310. Oito, solo 56, libera a direita, chame solo 1219. Direito 219. 1020, tráfego 2 horas 8 milhas, rumo este, passando 3300 pés para 21 pés, Airbus 320. Terceiro para 42, com 28, Roberto Agô. Pouso autorizado, pista no zero. Solo voo 1885 com 141 a bordo, 6 horas e 34, ao termo da Leão, está pronto para o táxi. Tomando parqueamento 22, datando portão 8, após prossegue pátio Índia e Alfa, 10862, altimetro 1020, bom voo, boa noite. Após parqueamento, pátio Índia Alfa, pode esperar 2120, bom voo. A Patanco Romeu, Capac Lima, controle Salvador. Salvador, 1776, Duna. Completa a final agora, torre 118, decimal, 612, bom pouso. 1186, 776. Tango Romeu, Quebec Lima, controle Salvador. 76, continua a aproximação, guardando pista livre, ajusta no 020, pista molhada. Dá uma olhada no 020, 776. 7, 5, 2, 1, 8. 310, desce para 4 mil pés, reduz a velocidade 2209. Mil pés, 229, 63, 10. Papatango Romeu, Tango Golf. Desça para 2 mil pés. Aguarde retorno final para o localizador. 102, eu pego da hora 8 do para a canal Roda Tango. Time é 310, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 015, 290 de Salvador, é o limite. 6310. Patango Romeu Tango Golf para o localizador, esquerda proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, vai reportar estabilizado, Romeu Tango Golf. Novamente, ingressando via Alfa, sua direita Alfa, e reporte antes da taxa Juliette para cruzar o pátio principal, Mike é com Mike. Sim, virar pela Alfa, reportará do taxa Juliette para cruzar o pátio principal. Estabilizado ILS, 3, 2, 5. Alfa, 3058, completa final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 12, boa noite, 3058. Esquerda, Juliette, vou cruzar o ingresso, cruzamento do pátio principal, reporte na Taxway Lima, para prosseguir o táxi. Para baixar, travar. 3858 ao segundo, ajuste no 020, pista molhada. É, de novo, 3858. Passando, vamos botar um gol, quanto incrementar a velocidade até o marcador externo. Acima, senhor. Sete, sete, meio, zero, dois, direito, um, dois, um, decimal, nove. Romeu Zangol, passou localizador, completa a esquerda, pro 090. Esquerda, 090, anda até novo. Via Alfa no portão da Juliette sem graça, 776. Direita na Mike, o Mike é com Mike. Vai ingressar próxima direita, taxi Mike, e depois próxima esquina na Quebec. Mantenha a taxi Quebec, vai chamar em 118, meia dúzia para ingresso na pista, bem? Direita na Mike, após esquerda Quebec. Machado 367, Galeão. Machado 527, Galeão, nível 3, meia dúzia, 0, está autorizado. Via Pesolô 10, é SMAP. FCA Mike Alpha Papai, SMAP, reporte conforme moda do plano. Recolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, foi direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5013, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, via Petrolo 10 até SMAP, Dael, Leda Bridge, decolada 10, curva direita, transponde 5013, por controle 1208, web 5877. Web 5827, missão de pushback. Chamaremos web 5827. Boa noite. Boa, Tan, 3258, agora a passagem do Boeing na Alfa. Após o gol na Alfa, vai segui-lo o número 2 via Alfa e reportando da Juliette para ingresso. Bora 37, segue Alfa Juliette, agora está ingresso. Não é 13-0, reduza para a velocidade de aproximação, reporte visual campeão. Boa, Tan, 37, boa. Correndo para o solo? Completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. Mantenha essa velocidade até a cabeça. Gente, completa final, torre 118, graças ao trabalho. 5, 130 graus, 15 nós, ajuste no 020, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem para o voo 1885. Altímetro no 020. Identificação 050, Marin no 020. Hamilton Wolf, continua a aproximação, no zero uma olhada, ajuste no 020, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, volta a nós. Hamilton Wolf, Hamilton Wolf, via Juliette, portão 03. Hamilton Wolf, via Juliette, portão 03. Juliette, no 03, Hamilton Wolf, para aí. Ano 885-07, chama o controle, 120, décima 8. 208, 1208, obrigado, boa noite. 854. Aumentando o Golf, cheque trem. Então o Wolf autorizado, pouso na 1-0, pista molhada, 1-2-0 graus, 10 nós. Só de levar, ele não está em 2. Só para o Wolf, não está em 2. Gente, mandei tão Wolf. Uma boa noite, estamos em 6201, com informação Charlie. Eixo Mussolo? Também, 6201, informação Charlie. Eixo 6201, galera, 660, portão 10. Via Pesulu 10, até Smart. Checo Sierra Michael, Papa Smart. Pós conforme modo do plano. Decolou da 10, curva direita na subida Tael, pós Leta, pós direto Grid. Bravo, Romeo India, Delta Echo, Bridge, aciona 50-16, controle 120, decimal 8. Opção nível, por gentileza. Nível 3620. Canel 6201, autorizado por Rio de Janeiro, Gavião, nível 360. Decola da 1-0, subida Sael, Leda, Bridge. Depois aerovia, Pesulu 1-0, até Smart, compacto lá de boa. Responde 5016, controle de Salvador 120, decimal 8, Xanair 6201. Correio, portão 05, Chimicron, da Xanair 201. Camarão, Xanair, boa. 63, anotado. Autorização para São Paulo, Guarulhos 360. Então 340 autorizado, copia o aguardo com relação 362, então 3603. Copia o 340. 3603, Guarulhos, nível 340, está autorizado, via Pesulu 10, até Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Echo, Bridge. Após intercepta Pesulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5566, controle 120, decimal 8. Conforme Guarulhos 340, Perzulu 10, Bridge, Perzulu 16, BHZ e Trive. Decola da 10, curva G, à direita da El Leda Bridge, 5566-1208. 62, chamei pronto, com 3603. Chamaremos. Delta Golf, Bruno na Delta, para a Pátria. Gente, eu vou dar boa noite, táxi Alfa, reportando da Juliette para o cruzamento do Pátria Tem Sol. Gente, via Alfa, vai atacar a Juliette para o próximo. Golfo à esquerda via Juliette, cruza o pátio principal, reporte no ataque 3 Lima para prosseguir. Boa noite, 63 no 0 da Chanel via Alfa e aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 63 no 0. Bruno 885, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Bruno 885, controle. Pois na Quebec, mantém ataque sobre Quebec, chama 118.6 para ingresso na pista, roda Tango. Sem controle? Estacionamento 1067, suspega estacionamento. Na 3603, portão meia dúzia, está autorizado, chame táxi. Chamaremos táxi 3603. Paulo Leves, 527, 4, suspega estacionamento. Web 5827, portão 04, está autorizado, chame táxi. Sinal para táxi, Web 5827. Trip 5216, autorização para Aracaju. 5216, boa noite Aracaju, confirma o nível solicitado. 1950. Muito boa noite, falha minha, estamos chamando agora, cruzando o nível 200. Boa noite, bom 1885, esse é o contato mais breve da história com o controle de Salvador. Chama agora o centro de Recife. 125.1, alterna 133.25, bom voo. 125, 123, já esqueci o segundo. 133.25. 3325. Muito obrigado, disputa aí a pisada na bola. Sem problema, estamos acompanhando. Obrigado. É, Gol fazendo história. Gol autorizado, prosseguir até a bata, reporte pista livre. Dando campo à vista, o Gol 1392. Completa a final, torre 118, pessoal, 62 e pomposo. 186, obrigado. Com 123 a bordo, 335, alterna com 20 para ataque. Direita em Índia Alfa, para a torre 186, o filme entrou no 021 no meio 21. Tem um bom gol, web 5827. Direita Alfa, para a torre 186. 1-0-2-1, bom trabalho, até a próxima, Web 5827. Até a próxima, via Índio. Via Índio, confirmando, depois da 5827. Agora baixado e travado, 3 Rádio 1-3-9-8, avistado, tem pouso autorizado, 9-0, 1-3-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-2-1. Viva o pouso no 0-2-1, o 3-9-8. Tango Golf, boa noite. Solo Salvador, essa é a minha linha 201, ponte 5 para ponte 3. Mais dois minutos na missão, minha 201. O táxi está 3603 com 126 a bordo, 6:47 até no Galera. Tátil principal foi Índia e Alfa, ponto 0286, altímetro 021, 621. Irmão Voi, boa noite na 3603. Tátil principal Índia Alfa, 621, obrigado, boa noite, até a próxima. 827, mantém o Pantera. Mantém o Pantera, vai 527. Portão meia dúzia.